a sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das Três Fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Olá, muito bom dia a você que está na nossa sintonia Transamérica Foz em 104.5 no seu rádio, transamericafoz.com.br, também aplicativo Transamérica Foz. Eu sou Guilherme Wojtkowski, este é o programa Fronte e hoje é sábado, 10 de setembro de 2016. Juntamente com toda a equipe Transamérica, peço sua companhia até meio-dia trazendo música, informação, horário não eleitoral, esse você vai gostar de ouvir, eu prometo, e também muita descontração até a hora do almoço. E você pode interagir conosco, são vários os canais de contato: 4588-282828 no WhatsApp, 3028-2828 no telefone fixo, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. Infelizmente, o primeiro debate entre os cinco candidatos que disputam a Prefeitura de Foz do Iguaçu, transmitido pela TV Tarobá, foi marcado por uma infeliz coincidência, que não sei se pode ser chamada de coincidência, né, tendo em vista que já se sabia a data do evento em questão com mais de um ano de antecedência. Enfim, né, realizado na noite de terça-feira, às 10h15, o debate coincidiu com a transmissão do duelo entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol, que, logicamente, tirou parte importante do público, né? Porque justamente aquele público que precisava assisti-lo... Bom, enfim, né? Para quem gosta de política ou já está envolvido com as discussões sobre os rumos de Foz do Iguaçu pelos próximos 4 anos, obviamente, independente do que estivesse acontecendo no horário, essa pessoa daria prioridade a assistir o debate. Já aquele público que ainda não entrou no clima, não entrou na discussão, que nem começou a pensar ainda em quem votar no dia 2 de outubro, esse sim deveria ter visto o debate, né? Mas certamente acabou por priorizar a partida da seleção verde-amarela. A verdade, no entanto, é que muito pouco pôde ser visto neste primeiro debate, né? Com destaque para a confirmação daquilo que muitos de nós já suspeitávamos ou sabíamos. A campanha está extremamente polarizada, como poucas vezes antes visto aqui no município. E é interessante notar também como, apesar dos apelos para que a campanha seja mais limpa e certeira, com mais propostas, menos trocas de acusações, menos musiquinhas, né, e os típicos clichês de campanha política, como sair por aí abraçando gente, beijando criancinha ou chorando na frente das câmeras. Bom, parece que muitos dos candidatos ou seus marqueteiros e coordenadores de campanha parece que não entenderam o recado, né? Quanto aos candidatos a vereador, mesma coisa. O que observamos nas inserções televisivas, por exemplo, são muitos clichês, muitos discursos batidos e um mundaréu de frases sem sentido, desperdiçando aí os preciosos segundos aos quais cada candidato tem direito. Apesar de tudo, entretanto, pedido a você que não desanime, não é possível que entre as mais de 200 opções de candidato a vereador, né, numa lista que pode ser consultada no site da Justiça Eleitoral, também em vários outros sites, você não consiga encontrar ali pelo menos um que mereça o seu voto de confiança para ser seu representante na Câmara Municipal. Já na disputa para prefeito, né, as opções são mais limitadas, claro, mas procure analisar bem quem são os candidatos, qual é o passado de cada um. Se respondem a ações na justiça, digite ali no Google, muitas dessas informações estão bem acessíveis. Verifique aí quem é o vice, quais são os partidos que estão coligados, enfim, faça essa análise, nem que seja para decidir qual é o menos pior, né? Qual é o que trará menos perdas para Foz do Iguaçu nos próximos 4 anos, caso você não consiga, né, se identificar com nenhuma das propostas apresentadas pelos postulantes, né? E se é que você já não o fez, é hora de deixar aí a omissão de lado e decidir, mesmo que com possibilidades limitadas, o que é menos danoso para o futuro de Foz, né? Afinal, se nós não fizermos agora a nossa parte, quem mais fará? Né? Se não cuidarmos agora dos nossos interesses, quem mais cuidará? Não dá para deixar na mão de uns e outros. Isso é visto, isso se sabe, já foi feito no passado e o resultado, bom, está aí, né? envolva-se cada vez mais e ajude a decidir o futuro da nossa cidade. Fronte Transamérica, até meio-dia. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem mochete, um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Whoa, whoa. A história se repete, mas a força deixa a história amamantada. Sei que a coisa toda tá errada. Programação musical aqui no Front e suspeito eu que você esteja sentindo falta dele, né? Porque para nós aqui nos bastidores, na produção do Front, realmente faz falta. Estou falando aí do Jorge Pegoraro, que anda meio ausente aqui da rádio, né? Parou de comentar no Front, deixou o programa Histórias e Memórias, enfim. Mas tudo isso por um excelente motivo. Isso porque foi publicada ali no Diário Oficial da União, na quinta-feira, a nomeação do Pegoraro, que é biólogo, e durante 12 anos, né, de 2003 a 2015, foi o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, foi nomeado aí como novo coordenador regional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, para os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por conta desse novo cargo, né, o Pegoraro, que estava até então lotado ainda no Parque Nacional do Iguaçu como biólogo, seguirá para Florianópolis, capital de Santa Catarina, onde está a sede regional do órgão. Sob sua responsabilidade estarão 42 unidades federais de conservação entre parques e reservas. Pegoraro, que tem 55 anos, é justamente servidor de carreira do ICMBio e anteriormente do IBAMA, né? Isso há mais de 3 décadas, e temos certeza aí que conseguirá, né, desempenhar um bom trabalho nessa nova função. Parabéns e sucesso, portanto, ao Pegoraro. E ó, Pegoraro, se quiser mandar aí uns comentários direto de Florianópolis, né, sabe? Nem que seja aí sobre o estado do mar, das ondas, do camarão, do peixe fresco, ó, pode mandar, tá bom? Pode mandar peixe fresco e camarão também, a gente não fica bravo não. Fronte Transamérica, até meio-dia.

cante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia só existe pra manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente. Na frente da TV, que é pra te entreter. Que é pra você não ver que o programado é você. Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. Me querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego e mato de tanto ralar. Acordo bem cedo, não tenho sossego, nem tempo pra raciocinar. Não peço arrego, adoro que eu chego, só fico no mesmo lugar. Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Se renda, não, não. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. A gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Programação musical aqui no Front, e um dos assuntos desta semana foi a polêmica em torno da reforma trabalhista. E ó, é bom ficar de olho. Nesta semana, o ministro do Trabalho do governo agora efetivado de Michel Temer reuniu-se com os sindicatos e deu declarações à imprensa revelando alguns dos detalhes da reforma trabalhista em discussão em Brasília, né, com pontos como a possibilidade de jornada ampliada de trabalho de 12 horas diárias, desde que não exceda a carga semanal de 48 horas, sendo aí dessas 48, 4 delas como horas pagas como extras para não exceder as 44 horas legais, e também possibilidades de flexibilização com modelos diferentes de contratos, como por produtividade ou sem carga horária mínima fixada, enfim, né, com o trabalhador recebendo apenas pelas horas trabalhadas. Enfim, é bom ficar muito atento porque, você sabe, se depender dos interesses de um grupo ou outro do empresariado, não vamos generalizar, mas há um grupo, especialmente aquele que costuma financiar campanhas de deputados e senadores, sabe? Se depender deles, se ficar na mão deles, imagina só o que pode acontecer, né? Reformas trabalhistas e previdenciárias são necessárias? Periodicamente, com o passar dos anos, sem dúvida que sim, né? Porque o mundo em tese evolui, o que não pode acontecer é precarizar a relação para o lado do trabalhador. Sempre lembrando aí que os direitos trabalhistas foram estabelecidos justamente, né, para evitar abusos por parte do mau empresariado. Mais uma vez, não vamos generalizar, né, porque com relação ao empresário bem intencionado, aquele que faz tudo corretamente, isso aí não tem nem o que discutir, mas, né, com relação ao mau empresariado, foi estabelecido aí essa legislação para evitar abusos e proporcionar algum tipo de proteção àqueles que, na maioria dos casos, têm poder econômico mais fraco que empresas e empregadores, no caso, os empregados. Enfim, marque sua presença, ferramentas para expressar seu descontentamento, manifestar seus interesses e fazer chegar essa mensagem a quem de fato interessa lá no Congresso, isso você tem. Então não deixe passar o bonde e mantenha-se totalmente alerta em relação às discussões que podem afetar não apenas seu futuro, mas também o seu presente já como cidadão, hein? O que for para ser bom para as duas partes, que venha, claro. Já o que for para ser ruim, pode ficar de fora que não vai fazer nenhuma falta mesmo, né? Front Transamérica até meio-dia. It's been 1 week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me, saying get that together, come back and see me. 3 days since the living room. I realized it's all my fault, but couldn't tell you. Yesterday, you'd

Eu acredito que isso não vai acontecer, mas se acontecer, vai ser de chorar em Guarani, sem condições mesmo. Mas é aquela história, né, candidatos? Tentem fazer algo diferente, porque do jeito que está, está ruim. Tiririca dizia, pior do que está não fica. Bom, fica assim. Tentem pelo menos mostrar aí um pouquinho mais de opções aí para os eleitores, porque para decidir o futuro da nossa cidade, obviamente, precisaremos ver mais. Daqui até outubro, precisaremos ver mais aí de cada candidatura. E nós que trabalhamos em mídia somos suspeitos, porque já estamos, né, de alguma forma acostumados com câmeras e microfones, embora volta e meia, claro, sempre dê aquele friozinho na barriga, né? Mas, pô, como é que o candidato quer passar uma boa imagem pro eleitorado, né, dizendo que é o cara certo, que está preparado, mas fica ali na frente da câmera travando que nem um principiante na hora do vamos ver, né? Ok, ninguém é imune ao nervosismo, a pressão de um debate, claro, é enorme, mas um pouquinho aí de preparo psicológico, né, como de um atleta antes de uma final de campeonato, eu acredito que ajudaria bastante, né? Porque fica aí, inclusive, a dica pro pessoal que trabalha com psicologia, porque fica feio, né? E o grande problema do debate da última terça, como já dissemos, foi o fato de ter sido marcado justamente para a hora do jogo da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Olha, esperamos que o próximo debate não coincida com nada, né, e seja realmente assistido por quem precisa assistir e estar por dentro do que rola na política. Afinal, quanto menos pessoas caírem na lorota do engana que a gente gosta, mais a gente vai gostar, né? Ou será que não? Não vamos? Bom, vamos para a próxima então, vamos para a próxima. Todas as semanas continuamos a ter aqui no Front este quadro, né, com esse nome Engana que a gente gosta. Será que hoje é a última? Quem sabe, né? Talvez. Primeiro intervalo aqui no Front, precisamos faturar um pouquinho, afinal isso aqui não é horário eleitoral, não é gratuito, tem o custo, minha mão de obra é cara, enfim, na volta tem o quadro Maravilhas daqui, tem também notícias estranhas da semana, bate-papo com o alemão da Transamérica, também com a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, ainda hoje Sidney Busanello com as notícias do esporte e o sempre indigesto quadro do 7-1 da semana. Ô, caramba, não tá fácil pra ninguém, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte aqui na Transamérica.